Comandor, boa noite, está 3858, informação X-Ray. TAM 3858, acione a identificação, voe direto e TAP. Desça para a linha de voo 070, que é legal na 09. Direto e TAP, quando possível, Duna, por favor. Confirme, TAM 3858. Quando possível, vou de Duna. Tá autorizado, TAM 3858, direto Duna, descendo até 070. Direto Duna, obrigado. Descendo para 70. Torre Salvadora, voo 4070, descida nível de voo 170, informação X-Ray. Azul 4070, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, QNH 10018. Azul 0, pode confirmar o QNH 4070? Azul 4070, QNH 10018. E 18. Autorizado a chegar na Mari, descendo para 80, azul para 470. Azul 4070, confirme a sua velocidade. 290, tem que reduzir a 4070? Confirme 290. Afirmo. Sente. TAM 3858, confirme a sua velocidade. 340 nós. Sente. Capitão Vitor Telec, ajuste para se passar em Veracruz, 1.500 pés. Desse, mantenha 1.500 pés. Cruzando 050 para 1.500 pés, o Vitor Telec. TAM 3858, desse até nível de voo 060. 060, TAM 3858. Do 4070, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 2 na aproximação. O azul 470 aumentou para 300 nós velocidade. Azul 470 reduz a velocidade para 250 nós, é o número 2 na aproximação. Ah, reduzir agora para 205 para 250 nós, 470. Salvador, boa noite, TAM 3662, passou 190 para 1, informação aqui. TAM 3662, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, que é legal no 08. 080, identificou, na chegada a mar, 3662, passou, TAM 3662, 08. Azul 4070, desça para nível de voo 070. 070, azul 4070. Então, Vitor Tchaleco, vou ir para Vera Cruz, a proa ideal, proa 090. 090, proa de Vera Cruz, tá? O 4070, reduz a velocidade para 220 nós, é o número 2 na aproximação. 220 nós, 4070, vai reduzir a medida do possível, Cristiano. Sente azul 4070, vai seguir tráfego 12 horas e 8 milhas, tá? É o Airbus da TAM. Qual você está aqui, está mantendo? Está ciente do tráfego? TAM 3858, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. TAM 3858, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado no localizador. 2018, 3858, informar no localizador, certo? 3850, aciona identificação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 080, QNH no 098. Desceram para 080-6300. TAM 3662, desça para nível de voo 050. Azul 4070, desça para 3000 pés. 4040 para 3000. É o azul 4070. Italeco, reporte Paripe. Papatango, Vitor Italeco, reporte Paripe. Azul 4070, segue como número 2, desça para 2 mil pés, já pode ser visado no localizador. 2 mil pés, número 2, chamará localizador, 4070. Tá, 3662, desça para 3 mil pés, já pode ser visado no localizador. 3 mil, passaremos estabilizado no localizador, tá, 3662, 01. O Xanem é 310, desça para nível de voo 050, que negar no 018. Estando padrão 050, 6310, já. Então, 3858, passando Duna, completa aproximação, chame torre 18, decimal meia. 18,6, 3858, obrigado, estabilizado no localizador. 6662, pode voar Duna, da tá, 3662, está autorizado direto Duna, desça para 3 mil pés, já pode estabilizar o localizador. Volta Duna, 3 mil pés, postaremos o localizador, 62, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, pode ser visado o localizador. 2 mil, autorizado ILS, botaremos estabilizado 2 mil. Estamos Vitor Salieco, reporte na rotatória ou visual com campo. Estamos visual com campo, Vitor Salieco. Você está Alex, chame torre 18 decimal meio. Galera. Localizador 4070. Azul 4070, complete aproximação, chame torre 118 decimal meio. Completa, chama 186, 4070. Salvador, gol 1613. Gol 1613, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360. Xanem é 3110, desça para 3 mil pés, inicie redução para 2110 nós. Descendo para 3 mil pés, 6310 Xanem, ajustado 1018, obrigado. 1018. 3662, chame torre, 18 decimal 6. 3610, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, autorizada final ILS X-Ray. 2000 localizador, vai embora, obrigado. Siga gol no 398. Salvo Salvador 4070, livrou. 4070, você via Alfa, chame antes da Juliette, vai chamar agora em 1211. Ok, via Alfa, chama antes da Juliette, chama 211. Gol no 603, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 1251 ou 3325, não meio na 3. Telemetria 310, reduz a velocidade para aproximação.